Tem mais gente pra ligar um beijo pra você. Não posso demorar. Por uma ligação urbana vem correndo me encontrar um beijo pra você. Não posso demorar. Por uma ligação urbana vem correndo me encontrar um beijo pra você. Não posso demorar. Por uma ligação urbana vem correndo me encontrar. Oh, oh, oh, oh, eu tô louco pra te amar. Oh, oh, oh, oh, oh, vem correndo me encontrar. Oh, oh, oh, oh, oh, eu tô louco pra te amar. Oh, oh, oh, oh, oh, vem correndo me encontrar. Alô, amor. Fala na sua agenda no fim de semana. Não me esconda, telefona, não fuja de mim. Invente uma desculpa pros seus pais, que vai à casa de um amigo, coisa assim. Que eu já pensei num programa pra gente sair. Entre um sorvete e outro, um beijo na mão, queria o seu coração. Já tem umas entradas e uma matinê que eu quero ver com você. Quando a noite chegar, a gente vai pra algum lugar matar o desejo de se amar. Felicidade outra vez, volta a sorrir. Diga que vai dormir na sua amiga, é natural. E que seus pais não levem a mal. Quero ter você pra mim. Não me deixe falar da sua agenda no fim de semana. Não se esconda, telefona, não fuja de mim. Invente uma desculpa pros seus pais, que vai à casa de um amigo ou coisa assim. Eu já pensei num programa pra gente sair. Entre um sorvete e outro, um beijo na mão, queria o seu coração. Já tem umas entradas de uma matinê que eu quero ver com você. Quando a noite chegar, a gente vai pra algum lugar matar o desejo de se amar. Felicidade outra vez, voltar a sorrir. Diga que vai dormir na sua amiga, é natural. E que seus pais não levem a mal. Quero ter você pra mim. E quando a dor chegar, a gente vai pra algum lugar matar o desejo de se amar. Felicidade outra vez, voltar a sorrir. Diga que vai dormir na sua amiga, é natural. E que seus pais não levem a mal. Quero ter você pra mim, aqui assim, ali, oh, oh. Eu quero ter você pra mim, aqui assim, ali, oh, oh, oh. Eu quero ter você pra mim, aqui assim. Quero ter você pra mim. Nossa Senhora, pra tomar uma cachaça. As moda dessa. Difícil demais te amar assim. Minha timidez

vazia de sentimento. Noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Disfarça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer, querido? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua, dia nublado, vento gelado, noite sem lua, vida vazia de sentimento, noite sem sono, o abandono. Eu não aguento. Vida vazia, saudade sua, dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Vamos subir ao vivo, meu filho. Eu também. Sabe quanto tempo não te vejo? Esse é. Cada vez você distante, mas eu gosto de você. Obrigado, gente. Porque sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber. Só você, só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos. Rio de Janeiro! E o bicho é afinado, viu? E vai saudar de ver

simplesmente se entregar, deixar acontecer. E sempre acabo me envolvendo com você. E desses desencontros eu insisto em te encontrar, como se partisse já pensando em voltar. E como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. E toda vez que volto eu te vejo sempre igual, como se a saudade fosse a coisa mais banal. E eu chegando sempre como um louco pra dizer: amo você, que eu amo. Amo você, que eu amo. Eu amo você. Amo você, eu amo, que eu amo você. Oh, maravilha! Obrigado, gente. Vou te deixar, mas não vou chorar. Vai doer em mim e sempre que lembrar de todos os momentos que eu tive com você. E ficaram pra sempre dentro do meu coração. Eu sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer, mas ficar chorando por você eu choro. Mas não vou mais chorar, não vou mais chorar. Sofro até te esquecer, mas eu não vou chorar, não vou mais chorar. E você sabe me fez sofrer. Não vou mais chorar, não vou mais chorar. Sofro até te esquecer, mas eu não vou chorar, não vou mais chorar. E você sabe me fez sofrer. Alô, garçom! Amor, vou te deixar, mas não vou chorar. Vai doer em mim, e sempre que lembrar todos os momentos que eu tive com você, ficaram pra sempre dentro do meu coração. Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer. E mas ficar chorando por você eu choro. Eu não vou mais chorar, não vou mais chorar. Vou mais chorar. E você sabe me fez sofrer. Eu não vou mais chorar, não vou mais chorar. E sofro até te esquecer, mas eu não vou chorar, não vou mais chorar. E você só me fez sofrer. Chama mais uma letra. Eu não sei como, mas eu tenho que dar um jeito de te esquecer. Porque perdi as contas, quantas vezes eu pedi pra não brincar comigo. Infelizmente você não me escutou. Não deu valor pra sentimento. Posso até ficar longe de ti, mas perto eu não aguento. Às vezes a gente tem que ter coragem quando chegar o momento, isso é certo. Saio de grande amor numa lega pra qualquer um que ama e queira estar perto. Eu abro mão de tanta coisa por você, só me querer não deu. Mesmo assim, se sabe me perguntar, vou dizer que valeu. E valeu cada momento que eu pude te abraçar. Que a gente fez amor, eu sempre vou lembrar. Está gravado tudo no meu pensamento. E valeu os beijos que me deu, achei tudo massa. Só não valeu quando me fez na paz e resolveu brincar com meu sentimento. E valeu cada momento que eu pude te abraçar. Que a gente fez amor, você me vou lembrar. Está gravado tudo no meu pensamento. E valeu os beijos que me deu, achei tudo massa. Só não valeu quando me fez na paz e resolveu brincar com meu sentimento. Às vezes a gente tem que ter coragem quando chega o momento, isso é certo. Sai de bruxa, amor, não vai negar pra qualquer um que ama e queira estar perto. Eu abri mão de tanta coisa por você, só me querer não deu. Mesmo assim, sabe me perguntar, vou dizer que valeu. E valeu cada momento que eu pude te abraçar. Que a gente fez amor, eu sempre vou lembrar. Está gravado tudo no meu pensamento. E valeu os beijos que me deu, achei tudo massa. Só não valeu quando me fez na paz e resolveu brincar com meu sentimento. E valeu, eu pude te abraçar. Que a gente fez amor, eu sempre vou lembrar. Está gravado tudo no meu pensamento. E valeu os beijos que me deu, mas é tudo paz. Só não valeu quando me fez na paz e resolveu brincar com meu sentimento. Ah. Sacião Robson Mineiro, ao vivo, bebê. Fala comigo. Música pedida aí, hein? Segura! Fica comigo, meu mel. Tira o adeus das mãos e não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa canção, os nossos sonhos, enfim. O que fazer de tantas coisas sem ter você? Um pedaço bom de mim. Sempre ser um ser só, não vá, não saia de mim. Eu enlouqueço de vez e chega mais pra eu olhar o teu olhar e pedir mais uma vez. Sempre ser um ser, só fica comigo, meu mel. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. E eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, com mais lindos dos cafés. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. E eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. O corpo do sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume, fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas, um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler o cantinho rabiscado no verso. Ela diz: meu amor, eu confesso, tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Obrigado, gente. Chuva no telhado, vento nu, e eu aqui e fecho a janela, tá frio nosso quarto, e eu aqui sem o teu abraço. Pra sentir seu cheiro, mano, pra sentir seu gosto, louco pra beijar seu beijo, matar a saudade desse meu desejo. Vê se não demora muito, coração tá reclamando, traga logo seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa, será tua alma e seu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade sair, vai pro beijar, vai cair um temporal de amor. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, eu quero ser a tua águia e o seu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade sair, vai provejar, vai cair um temporal de amor. Temporal de amor. Thank you.

quando eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você. Fico falando com as paredes até anoitecer. Sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, vem me entorpecer, me entorpecer. Eu durmo só pra você, só pra você, só pra você, o meu. Menina veneno, menina veneno, menina veneno, menina veneno, menina veneno, menina veneno. Menina veneno, menina veneno. Nossa senhora! Beber. Hoje não tô legal, bateria acabando, adeus vida social. Se quiser me encontrar, vou aqui numa Atlanta, na avenida principal, sentado na mesa sozinho esperando a saudade sair do meu peito, ou alguém vir puxar a cadeira pra me consolar. Mas tá demorando, eu já estou na sétima dose, pedindo a oitava sem gelo, pra ver se eu arranco um terço de você de mim. E a parte de você que sobra vai me acompanhar. Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar. Pode demorar mais. De você que sobra vai me acompanhar. Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar. Pode demorar, mas ainda deixo de te amar. Vou sair pra beber, hoje não tô legal, bateria acabando, adeus vida social. Se quiser me encontrar, vou no mesmo barzinho, na avenida principal, sentado na mesa sozinho esperando a saudade sair do meu peito, ou alguém vir puxar a cadeira pra me consolar. Mas tá demorando, e eu já estou na sétima dose, pedindo a oitava sem gelo, pra

Quem olha não tem jeito de duvidar agora. A força da paixão que tem. Dois corações e uma história. A força da paixão que tem. Dois corações e uma história. Você me pede na carta que eu desapareça, eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas se esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei. Relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer nessa dor que me invade? E mata esse amor, ou me mata o ciúme. Esqueça o meu telefone, não me ligues mais, porque eu já estou cansado de ser um remédio pra curar o seu tédio, quando os seus amores são insatisfatórios. Cansei de ser seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho perfume dela que ficou no frasco, sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi um cenário de um grande amor. E hoje Mas o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, no amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Obrigado, gente. Essa é a mais pedida dos botecos do Brasil, hein? Robson Mineiro. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite, a turma de Brasília. Uma boa aqui na zona sul. A dor do amor é como o amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair. Sai de que jeito? Se nem sei rumo, muito vagamente me lembro que estou em uma boate. Eu lembro demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher da flor da noite na boate azul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher da flor da noite na boate azul. Maravilha, hein? Muito prazer em revê-la. Você está bonita, muito elegante, mas jovem, cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo os meus dedos me traem, diz que o seu telefone é minha cara. Eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Até hoje, abre daquele maldito momento até hoje. Eu sei que culpado de não ter você, mulher. E esse medo terrível de amar outra vez. É meu. Obrigado, gente.

mudando de assunto, cê tá tão bonita. Mudando de assunto, Laumi. A primeira vez que eu te vi, pensei até que fosse uma miragem. E ao me aproximar de te falar, faltou coragem. A primeira vez que eu te vi, também me apaixonei, senti que era amor de verdade. A primeira vez que eu te vi, também me apaixonei, senti que era amor de verdade. Me apaixonei quando vi os seus lindos olhos direção olhando, e eu não persistia pra você. Me apavorei quando vi meu sorriso lindo se abrindo, despedindo, chorei sem querer. Quando vi meu sorriso lindo se abrindo, despedindo, chora sem querer. Pensei que nunca mais ia te ver. Chance pra dizer o quanto estava apaixonado por você. Chora sem querer. Essa paixão é vendaval e tira a paz e faz confusão. Chega a dar medo, sabe o segredo do meu coração. E é sempre assim, sem avisar, me surpreende. Demais pra mim, e quando sei lá, e chega, me rende. Me devora, depois chora, a alma chora. É inevitável te amar assim. E quantas vezes digo não mais lá no fim? Eu sempre me entrego. É inevitável o poder da paixão. Se tento esquecer lá dentro do coração, fica surdo, fica mudo, fica cego. E é sempre assim, sem avisar, me surpreende. Mas pra mim, e quando sei lá, chega e me rende, me devora, depois só a alma chora. É